só. Sonhos de felicidade depressa chegaram ao fim. Por acreditar no amor, hoje sofro assim. O pior foi saber que amei alguém tão vulgar. Isso tudo que ela está fazendo vai ter que pagar. E de mim só vai ter o desprezo quando mais tarde se arrepender. A vergonha de um lar destruído eu não vou esquecer. Eu sei, um amor tão grande como o meu vai ser difícil ela encontrar nos braços de outro alguém. Eu sei, um amor tão grande como o meu vai ser difícil ela encontrar nos braços de outro alguém. Pergunta papai, mamãe vai voltar. Dos seus olhos aflitos uma lágrima começa a rolar. Ele diz que os colegas falam coisas que ele não quer acreditar. Eu abraço seu corpo que treme e prefiro calar. Ela deve pensar que encontrou a felicidade. Mas um dia a sua aventura vai chegar ao fim. E do fundo do abismo vai ver sua triste realidade. E então vai lembrar nossos filhos e talvez de mim.